Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, 2 horas de rock and roll. Eu ainda vou gravar essa abertura. É, cara, mas ó, não precisa mudar. O que é bom não precisa mudar, cara. Isso aí diz tudo. 2 horas com os clássicos do rock, sucessos, lançamentos. Aqui a gente viaja no tempo. A gente não fica fixo numa faixa de tempo treinado. A gente vai e volta. É uma máquina do tempo aqui, o Classic Rocks. Mostrando pra vocês sempre os clássicos do rock. E é lógico, lançamentos também, coisas novas. É sempre bom você ficar antenado com o que tá acontecendo no momento do mundo do rock. Mas nesse mês de outubro a gente tá fazendo os especiais na comemoração dos 4 anos do programa. Já espero que vocês estejam gostando dos especiais que já rolaram. Tá, e hoje a gente ouviu Saxon, meu amigo. Tá? Não é sexo não, tá? Saxon com A. No Malda não. Eu sei que a Sabadão você tá com isso na cabeça, né? Sabadão é dia de chegar junto, eu tô sabendo, mas deixa quieto. É o Saxon. Legal? Pra você que não conhece aquela velha história, se você não conhece, fica à vontade, abra sua mente do jeito que você gosta de abrir, tá ok? No bom sentido, tá? Que eu tenho certeza que vai entrar muito rock and roll. É, vai ficar à vontade, meu amigo. Eu tenho certeza que no final do programa você vai estar satisfeito. Legal? A gente começa com Heavy Metal Thunder. aí, já gostou, né? Sabia, cara. Pra gostar, basta só um pouquinho que a gente já sabe se vai gostar ou não. É, em todos os sentidos, cara, tá? É, não confundo, tô falando com um beijo só, você já sabe se gostou ou não. Ou com um abraço, um aperto de mão, um olhar, sabe? Isso, mas não malda, não. E um pouquinho só, tia, pra que existe tirar gosto, né? Tirar gosto é pra você dar uma beliscada, ver se gosta ou não. E não sei pra que eu tô falando essa palhaçada toda. Eu viajo na maionese aqui, cara. Meu Deus do céu. Um dia nós vamos gravar a gravação, nós vamos fazer uma gravação só com as pérolas. Só com as... Nossa, cara. Mas tem que ser três aí, entre umas duas ou três versões. Rambo Filho. É, Rambo Pai, Rambo Filho. É, sempre é Rambo Pai, é o nome de uma banda, deixa eu explicar direitinho. Aí o Marquinhos soltou uma dessa. Rambo Pai. É, tem um Rambo Filho também. Nossa, você não merecia ouvir essa. São 4 anos de tela, né? 4? Nossa, tem muito, hein? Tem muito, dá pra fazer um colar, meu amigo. Bom, olha, você ouviu o Song Gamma Flow? É isso mesmo, Made in Belfast, tá? And the Bands Players. Where the Lightning Strike Sacrifice, do último álbum. Você vê que tá tudo misturado, é o último álbum de agora. Não é de 2011, não. É de 2013, tá? Se não me engano, 13 ou 14. Rock and Roll Gypsy e Heavy Metal Thunder. Legal? Vamos pro break. A gente volta já já, não saia daí. Classic Rocks. É isso aí, ó. Classic Rocks, mês de outubro. Você já sabe, você como sempre, tem 4 anos que acompanha o nosso programa, sabe que todo mês de outubro a gente faz especiais pra comemoração de aniversário do programa, tá ok? E a gente tá curtindo o Saxon, tá? Tá gostando? Que bom, cara. Que bom. É, ainda bem. Levanta a mão aí. Não, se você gostou, levanta o dedo. Você sabe que uma vez eu fiz isso com rádio, o cara me levou depois. Eu já contei essa história. Eu me lembro direitinho, foi uma música do Legião Urbana. Eu falei, ó, quem gostou, levanta o dedo. Passou 5 minutos, o cara me ligou. Pô, cara, eu adoro, você me fez pagar um amigo. A galera que ouvindo, eu levantei o dedo, cara. Eu falei, não, bicho, isso acontece, você entra no clima do programa, aquela coisa toda, sair na tangente legal, né? Na boa. Mas é por aí mesmo, você acaba se empolgando e acaba falando. Garanto que você aí, de repente, deve ter levantado o dedo também, né? Mas não é aquele do meio, não, tá bom? Bom, deixa de papo, vamos lá. Especial do Saxon, Back on the Street. Vem comigo. Classic Rocks. We'll be right back. amigo. Stand up and fight. Levante e lute, meu amigo. É. Olha só. Hungry Ears, Big Teaser. A Stallions of the Highway, They Ride Like the Wind. Isso, cara. Se ouviu a versão rock, você tá aí com essa música, né? É do Christopher Cross. Christopher Cross, cara, dos anos 80. E boa. É. Caramba. Um tremendo de um sucesso nos anos 80. Toca direto na programação. Não? Toca na programação da RioSulRádio.com, meu amigo. Você que não ouve, tá marcando toca. Só que essa aí é a versão rock and roll, tá ok? Tem também Warriors of the Road e Back on the Street. Bom, a gente falando de histórias aqui, que a gente conta no programa aqui, teve aquela história, né, do doidão, do amigo doidão lá. Ele tomou. É, o cara tomou um chá de cogumelo, deitou no meio da rua e falou que tava morto, meu amigo. É. Não toque em mim. Ah, eu fiquei aí. Não, tinha que ser eu, né, cara? Eu fiquei preocupado, vamos lá ver o cara, o cara tá deitado. A sorte que nos anos 70, cara, não tinha essa quantidade de carros que tem hoje em dia. Então o cara deitou no meio da rua, você deita hoje, não ia dar tempo pra gente nem pensar em pegar. Mas ele deitou e ficou lá. Falei, o que aconteceu com o cara, né? Chegamos lá perto, fulano, vou dizer o nome, não, senão ele me mata. Muita gente conhece ele. Ô fulano, levanta daí. O cara olhou, só mexeu o olho assim. Não fale comigo, eu estou morto. Não. Eu dei o tempo pra digerir aquilo. Aí caiu a ficha, o cara tomou um chá de cogumelo, meu amigo. Aí tudo bem. Mas levanta aí, vem cá, e cara, eu estou morto. Ele só deixou a gente mexer nele quando eu chamei a galera. Eu falei, gente, vamos tirar o cadáver da rua aqui, senão o carro vai passar em cima. Aí eu deixo. Aí o cara deixou, tiramos ele, ficou durinho, cara. Durinho que não é uma pedra, tiramos ele da rua, botamos ele lá. Vamos fazer o velório dessa figura aqui. Não, cara, olha, é muita história pra contar. Quatro anos de história. Até mais, depois a gente tiramos mais algumas aqui pra você. Legal, você ouviu, Stand Up and Fight, já falei, tá? Já desanunciei pra você ver como é que é, como tem história. A gente vai pro break e volta, não sai daí, é o especial do sexo, meu amigo. Classic Rocks. É isso aí, especial do sexo, meu amigo. 4 anos de Classic Rocks, você tá aqui celebrando com a gente. Aliás, quem tinha que estar de parabéns são os ouvintes, né, Marquinhos? Oh. É aquele velho chavão, é clichê, cara, é clichê, mas não tem, às vezes não tem como ser fugido de clichê, tá? Aniversário da rádio, mas eu acho que o aniversário deve ser dos ouvintes. Quem tem que comemorar não somos nós, são vocês que têm que comemorar, porque vocês é que dão essa audiência incrível, não só do programa, como da RioSulRádio.com, que tem uma audiência incrível, tá ok? Que também tem 4 anos e 2 meses mais que o programa, né? É. Foi logo no começo, a gente tava relembrando aqui, eu e o Marquinhos, logo quando começou com a rádio, ele encontrou comigo, vamos lá fazer um programa de rock, aquela coisa toda, quase que nasceram juntos o programa e a rádio. Mas é quase que junto, né? 2 meses é pouca coisa. 1 mês e meio. É, 1 mês e meio. A gente engatinhou juntos, meu amigo. Isso é bom. Saber que agora a gente tá correndo. É, pode crer. Olha, a gente tá lembrando de histórias aqui. Eu tô com o livro do Ozzy aqui na minha frente aqui, cara. Histórias, se você ainda não ouviu o nome do livro, deixa eu dizer pra você aqui, ó. É, Eu Sou Ozzy. Tá ok? Compre. Se você não gostar, eu pago o triplo, tá? Só pra você não ter o livro de volta. Não, muitas histórias mesmo, como é, do... Não, até a mais clássica dele é quando é do primeiro casamento dele, que ele foi lá pro interior da Inglaterra, com a primeira esposa, e não tinha, chegou um pároco. O Ozzy não tava em casa. É do bolo? É, do bolo. Chegou um pároco, como eles chamam lá, não é padre não, é pároco. O pároco chegou lá pra conversar com eles, ele não tava, só a mulher dele. Ela pensou, o que que eu vou dar pra esse homem comer? Aí ela foi lá dentro, achou um bolo. Pegou, ofereceu o bolo pro padre, aquela coisa toda, o padre comeu. Aí quando o Ozzy chegou em casa, a mulher falou, mano, você deu um bolo de rachixe pro padre. Olha só o quê? Gente, ó, não é verdade não, tá no livro aqui, ó. Mentira. O padre sumiu durante 11 dias. O Ozzy diz aqui no livro que ele ficou escondido em casa com a mulher, com medo de ter matado o padre, e foi as pessoas descoberto por quê, e ia atrás deles. Aí, quando ele resolveu sair, ele foi num pub, né, os barzinhos da Inglaterra chamam de pubs, né? Ele foi no pub, aí chegou o padre, era todo rasgado. Não sabia por onde tinha andado, o que tinha feito. Eu sei que o padre voltou. Agora, que doideira. Nem que alguém, ele fez o bolo não ficou bom, largou o bolo lá, cara, um bolo de rachixe. A mulher, na ingenuidade, deu pro padre comer, cara. Nossa, ele rezou missa até em japonês, em tântrico, em alemão, em chinês. Deve ter rezado missa de tudo quanto é jeito. Essas são uma das muitas histórias do Ozzy que a gente já relembrou aqui em especiais, em músicas que a gente tocava. Sempre quando toca alguma coisa que lembra alguma história, eu falo. Essa é uma das muitas histórias do Ozzy. Eu tô lendo agora a história do Black Sabbath, meu amigo. Mais tarde eu conto mais. Eu até me perdi aqui, a gente vai anunciar o que agora? Estamos anunciando o terceiro bloco. Até me perdi aqui agora, cara. Vamos lá então, especial do Saxon Bex. Aliás, Bex não é Balso do Wall, né? Não é Bex. É de Bex mesmo. Do The Wall. É Bex to the Wall. Vamos lá. Classic Rocks.

do último álbum. Do álbum Sacrifice, último álbum agora fresquinho do Saxon, que a gente tocou na íntegra pra você aqui no Classic Rocks. Você que curte todo sábado deve se lembrar disso, né? Wheels of Terror, Raise Some Hell também do último álbum, Night of the Wolf, olha, For Whom the Bell Tolls, a brincadeira com o Tim, um pouquinho os sinos dobram. Tem essa música com Saxon, tem essa música com Metallica, tem essa música com Bee Gees, é isso mesmo, Bee Gees, cara. É uma lentinha que tocou até em novela. Um baba-ovo legal. For Whom the Bell Tolls. Walk the Steel foi a outra também do último álbum. Olha, Six from Girls. Olha, Backs to the Wall. Especial do Saxon, mês de outubro. 4 anos de Classic Rocks. Não saia daí que a gente volta com essa ideia, hein? Classic Rocks. Pois é, o Classic Rocks, meu amigo. Tô até aqui meio viajandão aqui, no bom sentido, que eu tô de cara, tá? Você sabe o que quer dizer tá de cara, né? Tá, então tá bom. Não vamos explicar, não, porque explicar muito no... É, sabe o que acontece? Você se perde no meio da explicação, tá ok? Bom, chegamos à última sequência do especial do Saxon, comemorando 4 anos de Classic Rocks. Espero que vocês estejam gostando, que a saideira vem porrada, meu amigo. Prepare-se, get ready, que vem coisa pesada por aí, quer ver? Dealing a Leader, vamos lá, Saxon. Classic Rocks. fechamos com um dos clássicos do sexo também, Frozen Rainbow. Olha, Play Loud, Set Me Free, Rock City, Everybody Up, Motor Psycho Man, Rock the Nations e Dreaming and Leader. Isso! Não vou falar nada. Não vou falar nada, deixa quieto. Bom, gente, já chegamos ao final do especial do Sexo e foi o último especial do mês de outubro na comemoração de 4 anos do programa Classic Rocks. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês, vocês que nos dão essa audiência toda, essa audiência legal que faz com que a gente sempre procure melhorar mais e mais e mais, levando a vocês os melhores clássicos do rock, clássicos antigos, clássicos novos também, porque tem clássicos novos, sim. Não pense você que clássico, clássico quer dizer só coisa antiga, tá ok? Portanto, mais uma vez a gente agradece a audiência de vocês e espero que ano que vem a gente esteja aqui de volta comemorando 5 anos do Classic Rocks. Tá ok? Sabadão, logo mais à noite, aquele velho chavão que eu vou continuar falando. Se você for sair e beber, meu amigo, não dirija. Classic Rocks.